Om Tat Sat. No podcast anterior, nós falamos sobre Pratyahara, de algumas características da técnica ou até mesmo da abordagem filosófica que traz o Pratyahara. No Bhagavad Gita, nós vamos encontrar no verso 27 e 28 do capítulo 5, o seguinte: fechando-se aos objetos sensoriais externos, mantendo os olhos e a visão concentrados entre as sobrancelhas, suspendendo dentro das narinas os alentos que entram e que saem, e assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, o yogi ou transcendentalista, que visa a liberação, livra-se do desejo, do medo e da ira. Alguém que está sempre nesse estado é, de certo, liberado. Então, neste verso do Bhagavad Gita, onde está se tratando de karma yoga, ação em consciência yógica, é apresentado uma visão, uma base filosófica de Pratyahara. Então, temos alguns pontos essenciais neste verso que podem nos auxiliar na compreensão desta mudança de perspectiva do aspecto externo para o aspecto interno da prática do yoga. Primeiro que ele começa dizendo, fechando-se aos objetos sensoriais externos, Pratyahara, né? Sparshas, Kritva, Bahir, Bahyat, Chakshur, Chaivantare, Bahavu, né? Ou trazendo esse controle de não deixar os objetos externos atuarem sobre a consciência, sobre os sentidos. Depois, mantendo os olhos e a visão concentrados entre as duas sobrancelhas, justamente no ponto do Ajna Chakra. Suspendendo dentro das narinas os alentos que entram e saem. Ou seja, Kumbhaka, né, a retenção Kumbhaka. Então, aplicando junto com esse desligamento, essa introspecção, ou esse desligar-se dos objetos externos, mantendo o foco da visão, o foco da concentração visual entre as sobrancelhas, em Kumbhaka, em retenções respiratórias, obtém-se esse controle, ou aplica-se a partir daí o controle da mente, dos sentidos e da inteligência. Agora, o ponto interessante dessa técnica é superar-se ou libertar-se do desejo, do medo e da ira. Esses três elementos são fundamentais na compreensão para o progresso no yoga. O desejo, o medo e a ira. Observe que esses três elementos estão presentes na consciência do ser humano como um reflexo ou como um produto que, como nós falamos, uma metáfora, o grão de areia que entra na concha e é desenvolvido como uma pérola, não é? Então, esses três elementos, desejo, medo e ira, caem dentro ou caem em nossa consciência e se materializam e se solidificam, geram movimentos mentais, geram instabilidade mental, geram os vrittis. E os vrittis são, no primeiro momento, o objetivo a ser eliminado no yoga. Ou seja, o yoga tem como objetivo eliminar esses vrittis. E aqui nesse verso está dizendo que Esses elementos, eles têm que ser superados, eliminados através de Pratyahara. Isso significa que no momento em que nós aplicamos a introspecção na prática do yoga, nós vamos nos deparar com esses elementos, pois eles estão dentro de nós, eles estão no nosso campo mental, estão em nossa consciência. Os desejos estão aflorando na nossa mente. O medo está sendo estabelecido em nossa mente. A ira está surgindo dentro de nós. Observe também que esses três elementos são elementos que desconcentram, são elementos que desestruturam, descentralizam, desintegram o ser. Os três estão ligados ao aspecto mental, aspecto psicológico, mana, maya, kosha. Os três estão atuando também no aspecto energético, respiratório, prana, maya, kosha. E os três vão se apresentar somatizados no corpo. Você identifica uma pessoa que está motivada pelo desejo. Você identifica uma pessoa que está dominada pelo medo. E você identifica uma pessoa que está possuída pela ira. Fisicamente, um pouco mais sutil, você vai observar isso também na respiração. Existe o tipo de respiração característica de uma pessoa motivada pelo desejo, ou pelo medo, ou pela ira. E da mesma forma, num aspecto ainda mais sutil, nós vamos identificar a presença desses elementos na mente, na psicologia da pessoa. Então, importante quando um professor de yoga vai conduzir uma aula, pedir introspecção, ou vai trabalhar mesmo na meditação o processo de Pratyahara, saber que o aluno vai se deparar com esses elementos. Então, desenvolver uma abordagem para que o aluno possa superar esses obstáculos. Eles são obstáculos sérios, são obstáculos até reais para o aluno. Como nós falamos anteriormente, o aspecto é criado pela mente, o aspecto está sendo desenvolvido pela nossa mente dentro de uma ilusão. Porém, esta ilusão, medo, desejo e ira, embora ilusórios, eles estão na raiz da nossa existência, como elementos que vão definindo a nossa personalidade, definindo características da nossa psicologia. Então, algumas pessoas têm mais desejos, outras pessoas têm mais medo, outras pessoas têm mais ira. E isto muda de acordo com a estrutura psicológica que foi desenvolvida. E essa estrutura psicológica, ela está na base do desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento do indivíduo. Então, para se chegar na individualidade e não cair no individualismo, nós temos que desenvolver uma maneira de desconstruir e superar, transcender esses três elementos. Caso contrário, nós vamos cair no individualismo, não no, na individualidade. Certo? O individualismo que vai criar um cerco onde eu possa satisfazer os meus desejos. O individualismo que vai criar uma estrutura, um forte para me proteger do medo. Certo? E o individualismo que vai criar uma redoma cheia de armas, cheia de estruturas, de mecanismos para reagir motivado pela minha ira. Então, o individualismo, ele tem uma estrutura para suportar, para amenizar e até para alimentar esses três elementos, não para liquidá-los. Quando nós buscamos a nossa individualidade, para alcançar a individualidade, vamos ter que liquidar com esses três elementos que são inimigos, que são problemas, obstáculos, kleshas, vrittis. Um ponto importante. Também nós vamos ter aqui no Bhagavad Gita, algumas características que são desenvolvidas dentro da psicologia do yoga, né? Por exemplo, no capítulo 10, capítulo 10, verso 4 e verso 5, temos algumas qualidades que todos os seres vivos possuem. E são qualidades divinas, são qualidades criadas pela fonte original, pelo Criador absoluto. São qualidades sagradas, divinas, qualidades criadas por Deus, pela Suprema Divindade. São elas inteligência, conhecimento, um estado de consciência livre da dúvida, ou seja, convicção, um estado de consciência livre da ilusão, ou seja, clareza, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle mental, felicidade, aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. São estas as qualidades criadas por Deus, criadas pelo Absoluto e que pertencem a cada ser vivo. Agora, se você anotou aí, uma por uma, ou se você está com o Bhagavad Gita, se você pesquisar este verso, esses dois versos do Bhagavad Gita, você vai observar que quase todos, para não dizer todos, estão dentro do Ashtanga Yoga de Patanjali. Fazem parte. Na verdade, sabemos que, historicamente, o Bhagavad Gita é anterior ao Yoga Sutra. Logo, esses versos estão no Yoga Sutra, originalmente no Bhagavad Gita, originalmente no Srimad Bhagavatam. Então, inteligência Buddhi, o intelecto, a capacidade de discriminação, conhecimento, Jnana, a capacidade de entender as coisas como elas são, de ver a realidade como ela é, não a realidade transitória, compreende-se ela também, mas ver a realidade absoluta, a realidade eterna, a realidade que não muda, né? O absoluto. Quando se compreende esse absoluto, você fica completamente convicto, livre de dúvidas e livre de ilusão. Ser uma pessoa dotada de clemência. Aspectos aqui do Yoga Sutra, ou do Vedanta, do Ashtanga. Veracidade. Yama, niyama. Né? Ser veraz é justamente niyama, algo que você deve desenvolver. Ter o controle dos sentidos, ter o controle da mente. Isso são aspectos de austeridade. Certo? A austeridade é desenvolver o controle mental, é desenvolver o controle dos sentidos. Felicidade, santosha, mais um aspecto de niyama. A aflição, entendemos que são os kleshas, são as condições. Então aqui nós entendemos que essas qualidades fazem parte da consciência, são qualidades da consciência do ser vivo. Então a aflição também é o estado real, é uma qualidade. A pessoa que não se aflige por nada é uma pessoa insensível. Porém, não é uma pessoa que deixa a aflição tomar conta dela, deixa a aflição se tornar o medo, o temor de viver. Não. Mas é uma pessoa que sente o outro. Também a não violência, a ahimsa, também é uma qualidade, é algo que não se deve praticar, é um niyama. Equanimidade, imagine, equanimidade é a definição dada por Patanjali no Yoga Sutra e a primeira definição dada por Krishna no Bhagavad Gita, yoga é equanimidade. Satisfação e felicidade, novamente satisfação, santosha, mais um, niyama. Austeridade, niyama. Caridade, também é um aspecto de desenvolvimento de yama e niyama. Na psicologia, uma pessoa é caridosa. Então, ao desenvolver o yama e niyama, vai tornar a pessoa mais caridosa. Certo? Fama e infâmia são aspectos da dualidade da nossa mente. Então, são qualidades. Uma pessoa ela não busca fama, não se identifica com a fama e também não se identifica ou busca a infâmia. Naturalmente, buscar infâmia é um pouco mais difícil, a não ser que a pessoa seja inconsciente, inconsequente. Facilmente ela fica mal vista, ela adquire uma má fama. Então ninguém busca, às vezes a pessoa comete isto por ignorância, por tolice. Né? Agora, a fama é difícil quem não busca a fama, entende? Porém, todas essas qualidades são desenvolvidas quando se desenvolve a consciência delas, quando se desenvolve a consciência original, ou seja, a partir do momento em que se autoconhece, se autodesenvolve, tem consciência de si mesmo, as suas qualidades inerentes se expressam. E essas são uma dessas qualidades. Né? Não estão ainda. Não são apenas estas, mas são algumas das qualidades que nós temos. Também vamos ter outras qualidades, ou até mesmo resultados como qualidades, que são desenvolvidas a partir do conhecimento. Então, uma das qualidades dadas aqui nesse verso é o conhecimento. Depois, nós temos qualidades que são desenvolvidas a partir do conhecimento. Isto está no capítulo 13, versos 8, 9, 10, 11 e 12, no capítulo 13 do Bhagavad Gita. Observe que também são qualidades, porém essas qualidades são desenvolvidas a partir do conhecimento, como eu disse. Humildade, modéstia, novamente, ahimsa, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se e aceitar a orientação de um mestre espiritual genuíno, fidedigno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a doença, a velhice são condições desfavoráveis, pois ilusórias. Desapego. Estar livre de enredamentos ou identificações com questões transitórias da vida. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a Deus, Ishvara Pranidhanava. Aspirar a viver em sua condição real, ou seja, de se conhecer como realmente é. Viver num lugar solitário, distante das badalações, distante da dispersão. Em outras palavras, buscar o desenvolvimento espiritual. Afastar-se da massa geral de pessoas que não buscam a elevação, o desenvolvimento do autoconhecimento. Aceitar a importância da autorrealização, do autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. compreender esta importância e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Então, tudo isto representa o conhecimento. Tudo isto está presente como qualidade, ou deve ser desenvolvido como qualidade, naqueles que buscam o conhecimento, ou aqueles que aplicam em sua vida o conhecimento transcendente. Então, são características de qualidades que devemos desenvolver. Essas duas sequências de versos nos dão características da psicologia de um yogi, modelos nos quais devemos nos espelhar, devemos ter como meta a ser desenvolvida. Então, está assim desenvolvendo ou apresentando padrões, modelos da psicologia que deve ser desenvolvida no yoga. Logo, esses aspectos estão inclusos em Yama Niyama. Vão estar, através de Yama Niyama, presentes nos asanas e nos pranayamas. E, novamente, devem ser o foco em Pratyahara. Então, há todo um modelo, há toda uma estrutura psicológica para se desenvolver a introspecção de maneira adequada, de maneira segura, de maneira eficaz, dentro do objetivo que se tem no processo de yoga. Então, aí mais uma sequência para se estudar, mais uma sequência aí de versos para se entender claramente. Ainda no verso 13, aliás, no capítulo 13 do Bhagavad Gita, no verso 35, vai se desenvolver um pouco mais essa ideia, num verso muito simples, mas importante. Ele diz que aqueles que com os olhos do conhecimento, os olhos do conhecimento são aqueles que, baseados nesse conhecimento, desenvolveram essa consciência ou desenvolveram esta psicologia, desenvolveram essa qualidade mental que foi descrita nesses versos, podem ver a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, ou seja, entre o corpo que possuo, o corpo no qual estou, e essa consciência que pode estar consciente do corpo, que pode conhecer o corpo. Então, o corpo e a consciência que está no corpo. Aquele que tem conhecimento, que tem essa psicologia que foi descrita nos versos anteriores, tem condições de compreender e de ver a diferença entre o corpo e a consciência que está no corpo. E podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material e assim alcançar a meta suprema. Então, compreender o corpo, os elementos que compõem o corpo e compreender a natureza dessa consciência que está no corpo pode possibilitar a liberação dos enredamentos da natureza material. Na verdade, é um processo de se desidentificar com a natureza, com os condicionamentos da matéria. Esses condicionamentos, eles estão justamente ocorrendo de maneira muito sutil no nosso campo mental. Por isso, essas qualidades que foram descritas, principalmente as qualidades baseadas, tem as qualidades inerentes do ser vivo, tem as qualidades que são desenvolvidas a partir do conhecimento. Essas qualidades desenvolvidas a partir do conhecimento, elas são responsáveis por, no campo psicológico, na estrutura psicológica, ajudar nesse processo de desidentificação com os condicionamentos ilusórios da natureza material, da vida material. Então observe como a psicologia do yoga é importante, até mais do que o aspecto técnico, físico, corpóreo, mecânico do yoga. Sem o aspecto psicológico, todo o aspecto físico não vai ter o resultado devido. Depois nós temos, aqui é um capítulo bem interessante que nós ainda vamos estudar, o capítulo 16 do Bhagavad Gita, capítulo intitulado de As Naturezas Divina e Demoníaca, as polaridades que existem dentro desta natureza do corpo, da natureza mental. Nós temos no verso 1, 2 e 3 do capítulo 16, as qualidades transcendentais agora, as qualidades que fazem com que essa consciência que foi estabelecida sob o conhecimento transcendental se desenvolvam agora como qualidades transcendentais. Elas são inerentes também aos seres vivos, mas devem ser desenvolvidas através do conhecimento do yoga, do conhecimento e da prática do yoga. Dhyana e Vairagya, a prática do conhecimento e o desapego. Então, nesse verso 1, 2 e 3 do capítulo 16, se diz: alguns ainda estão novamente, olha, desde o início, desde aquela primeira sequência, destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento transcendental, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo das escrituras védicas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia aos desejos, tranquilidade, não gostar de encontrar defeitos nos outros, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, desenvolver gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja, estar livre da paixão pela honra. Todas estas são qualidades transcendentais. Ou podemos dizer, são qualidades da alma, qualidades inerentes ao ser. Então, observe que se nós desenvolvermos qualidades, ou se nós desenvolvermos yama e niyama, muitos aqui são yama e niyama. Autocontrole, austeridade, não violência, veracidade, limpeza. Olha aí, só aqui já são algumas das características de yama e niyama. Então, desde o início, se nós desenvolvermos yama e niyama na prática do yoga e com determinação pisarmos esse objetivo do desenvolvimento desses aspectos psicológicos do yoga, vamos gradualmente desenvolvê-las até o nível do transcendente, porque são qualidades que estão presentes no nosso ser. São qualidades inerentes do ser. Por isso, devem ser trabalhadas desde o início na prática do yoga. Isso é muito importante. Porém, isso é pouco trabalhado, pouco observado, pouco enfatizado nas práticas, na didática de professores, em modalidades e estilos de yoga. Por isso, uma abordagem crítica. Nós temos que ser críticos, realistas. Entende? Não engolir qualquer coisa. Não engolir qualquer coisa que um professor famoso de yoga no YouTube, um professor famoso de yoga no Facebook, fala. Ah, cada palavra linda. Está repetindo aí palavras de Dalai Lama, repetindo palavras de Buda, repetindo palavras até de Jesus Cristo. Mas cadê a atitude? Cadê a postura? Cadê o conhecimento? O ser humano não é papagaio. O ser humano está aqui para se transformar, para se desenvolver espiritualmente. Então, professor de yoga apenas falando bonito para atrair seguidores, atrair curtições. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo está aqui. Bhagavad Gita, filosofia, entender por que, que estou fazendo yoga. E nós temos que ser coerentes e sinceros, verazes, também com os alunos. Olha, vocês estão aqui fazendo yoga por isto e por isto. Entende? Isso é importante. Muito importante. Depois nós vamos ter mais uma última sequência de versos importantes serem trabalhados aqui no Bhagavad Gita. Capítulo 18, versos 51, 52, 53. Aqui vai se descrever, então, aspectos ou características da psicologia de quem já alcançou ou que já está numa posição de autorrealização. A identificação de um yogi, a identificação de uma pessoa que está realmente numa plataforma capaz de nos ajudar, capaz de nos orientar, ou que pelo menos esteja numa plataforma já de realização mística de sua alma com o Supremo. Então, capítulo 18, versos 51, 52, 53. Tendo uma inteligência que o purifica e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos de gozo dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, aquele que vive num lugar isolado, que come pouco, que controla seu corpo, sua mente e seu poder de fala, que está sempre em transe e que é desapegado, livre do falso ego, da falsa força, do falso orgulho, livre da luxúria, livre da ira, e que deixou de aceitar coisas materiais ilusórias, que está livre da falsa ideia de propriedade, e que é sempre pacífico, este com certeza está elevado à posição de autorrealização. Então, a pessoa pacífica é uma das qualidades Shanti de uma pessoa autorrealizada. Então, são características aqui que você vai notar. Se você for uma pessoa bem perspicaz na observação, você vai identificar uma pessoa autorrealizada, pois sua psicologia vai estar nesta categoria. Sua estrutura psicológica vai apresentar essas características. E, novamente, observe, são características que estão em yama e niyama. São características que terão que ser buscadas, observadas, desenvolvidas a partir de pratyahara. Autocontrole, a não identificação externa, a autopurificação, controle dos sentidos. Observe como são características. Está livre do ódio. Estar livre do ódio é característica de ahimsa, de não praticar a violência. Então, nós temos no Bhagavad Gita claramente descritas as características da psicologia que se desenvolve através do yoga. Então, isso para nós, como instrutores de yoga, é muito importante. E os alunos terem um acompanhamento, você moldar sua aula de tal forma com que essas características possam ser afloradas na consciência dos alunos, para que eles possam, dentro desta seleção interior que será feita através da introspecção, de observar o que eu tenho que eliminar: desejo, medo, ira. O que eu tenho que desenvolver: determinação, satisfação, limpeza, veracidade, não violência. Então, yama niyama é a base, é o centro, é a conclusão prática do yoga. Isso é muito importante. Uma aula de yoga que não trabalha aspectos filosóficos, aspectos psicológicos no aluno, será uma aula de yoga oca, vazia, pouco resultado real o aluno terá. Então, se vocês anotaram essa sequência de versos, recomendo a leitura deles, o estudo, entende? Desses versos. São aspectos importantes que nós estaremos desenvolvendo paralelo aqui ao curso de formação, também como temas que estaremos trazendo para reflexão em próximos podcasts, em aulas futuras. Também espero que tenha contribuído para o trabalho de reflexão, que possa contribuir para o desenvolvimento didático, pedagógico, metodológico dos futuros instrutores, e assim possamos trazer benefícios reais, benefícios palpáveis no desenvolvimento pessoal dos alunos. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, por e-mail estarei à disposição. Om Tat Sat.